O Hospital Nossa Senhora da Saúde e a Santa Casa de Caridade, em Diamantina, na região central do estado, que recebiam mensalmente do município R$ 90 mil para custear os serviços de urgência e emergência, passarão a receber mensalmente R$ 600 mil. O aumento dos valores é fruto de um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo Ministério Público de Minas Gerais por meio da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de Diamantina. Somados aos recursos de rede de resposta hospitalar e urgências e emergências, o total alcança R$ 1 milhão por mês, sendo destinados mensalmente R$ 450 mil para o hospital e R$ 550 mil para a Santa Casa. O acordo firmado pelo município com o Ministério Público garantirá o funcionamento dos serviços de urgência e emergência nas respectivas casas de saúde, que incluem, além da clínica geral, diversas outras especialidades, como pediatria, ginecologia, ortopedia, clínica médica, entre outros. Juntas, as casas de saúde atendem aproximadamente 42 municípios e realizam, apenas na rede de urgência e emergência, mais de 130 mil atendimentos médicos por ano e são referência médica hospitalar para a região. Além de garantir o funcionamento das redes de urgência e emergência, o TAC prevê a elaboração de um calendário de procedimentos eletivos entre a Secretaria Municipal de Diamantina e os respectivos hospitais, como forma de condicionar o repasse e eliminar a fila de cirurgias, que hoje ultrapassa 400 procedimentos. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.